vida vai cobrar. Não tire proveito de ninguém. Não pense que enganar é vencer. O mundo gira o que vai, meu bem. Mais cedo ou mais tarde vai te devolver. Não tente passar ninguém pra trás, porque a mentira tem perna curta demais. A justiça da vida não falha, não. Ela cobra na alma e no coração. A vida vai cobrar, pode acreditar. E quando vier vai fazer chorar. A dor que você causou vai se multiplicar. É o destino vindo pra te ensinar. Não brinque com o sentimento de alguém. Não fira quem só te quis o bem. A cobrança vem forte, vem pra machucar. Porque a verdade sempre vai reinar. Quem planta amor, colhe paz no olhar. Mas quem planta engano vai se sufocar. É melhor ser justo, seguir no caminho, do que conquistar tudo ficando sozinho. A consciência grita quando a alma pesa, e o arrependimento chega sem dar pressa. É melhor fazer certo, não deixar pra depois, porque o amanhã cobra o que a gente foi. A vida vai cobrar, onde acreditar. E quando vier vai fazer chorar. A dor que você causou vai se multiplicar. Eu te convido pra te ensinar. Então não tire proveito, não brinque com ninguém. A dor que se espalha um dia volta também, vem a volta também. Ei, ei. Viva com respeito, com verdade no olhar. Porque um dia a vida vai trudar. Vida vai voar. A vida vai voar.